nas guerras ao mesmo tempo, nas mesmas esquinas. Tão pouco sobreviventes em silêncio na neblina, esperando o mal embora, mas o mal contamina. Agradeço ao universo por chegar aos 38. Aqui é mais fácil chegar uma bala de 38. O mundo te molda até que você se sinta outro. Se perder e não se achar mais, brilha igual ouro. Correndo com sonhos numa caixa de cristal frágil. Na alma tem que ter fé, na mente tem que ser ágil. Humanos são monstros, só que muitos não são sagrados. Sou tipo Van Helsing, deixo corações despedaçados. Nossos traumas são pra sempre, habitam nosso espelho. Só escuto gente morta, em tudo vejo dinheiro. Pra ajudar quem eu amo, preciso me ajudar primeiro. Agora que cheguei aqui vivo, aprecio o desespero. Só os fortes sobrevivem. Onde alma e coração já não existem. Onde calma e oração se contradizem. Comprimidos e dinheiro, maquiagem. Me inspiro pra respirar em águas profundas, onde minha lírica vem nadar pra afogar as mágoas. Vejo o futuro sangrar, duvido do que somos. Quando os meus iguais se vão sem poder realizar sonhos. Todos meus amigos estão mortos. Entendo, use e cria força sobre-humana pra carregar suas cruzes. Meus GPS são suas vozes, me seguro, sou a soma. Minha derrota pulou do penhasco, me dissoma. Muitos Lil, poucos Big, Young Thug, sem filtro na hipnose do Get Out. Na sombra dessas luzes, uns acharam que eu morri, mas Lil congelou as balas. Esse ainda é meu reino, voltei tipo T'Challa.